MP, Expressão. O pacto tá formado, é música, é Brasil. É isso aí, favela, Expressão Ativa agradece. Valeu, Exalta Samba. Se liga, rapaziada do samba, os mano do rap. Aquele jeito, você pede, vamos lá. Um isqueiro, um cachimbo e uma pedra, o menino acendeu. Lá se vai sua inocência, delinquência agora o dominou. Amigo, eu não acreditei. Ao te ver assim, você é só mais um dos muitos que morrem em vão, pensando em ser ladrão, com um tiro no coração. Volta e lembra da nossa infância. Lembra de Deus, o pacto sagrado que você e eu juramos, só amar, nosso Deus. Mas o tempo não para, menino, não pensa o amigo que cresceu e se esqueceu de Deus. Foi quebrado, eu vi o moleque bem louco, ligado, maluco, se pá. Ele já não pensa, e suas ideias já não constam, seus amigos se afastam. Ele não sorri. É, se os dois te chamarem, não vá resgatar sua vida, sai fora. Sai do caminho triste, pelo amor de Deus, não vá. Se falarmos de Deus, que não deve ser esquecido, a verdade, o motivo e a razão pelo qual estamos vivos. Não vire, não dê as costas, não baixe a sua cabeça. Agindo desta forma, mostrará sua fraqueza. Um dominado, viciado, escravo da droga. Entrou de embalo, vacilou, pensando que era moda. Talvez um dia tenha sido, hoje é obsessão. E o maluco viaja naquela overdose até estourar a veia do teu coração. Procuro a solução, eu quero é sobreviver. Eu também quero queimar uma guiba, cheirar uma coca, eu não consigo me conter. Você se lembra quando me dizia: cuida da sua vida e vê se deixa a minha. É bom voltar da nossa infância. Mas o tempo não para, menino, não pensa o amigo que cresceu e se esqueceu de Deus. O pacto foi quebrado, eu vi o moleque bem louco, ligado, maluco, se pá. Ele já não pensa, suas ideias já não constam, seus amigos se afastam. Ele não sorri, se os nós te chamarem, não vá resgatar a sua vida, sai fora. De Deus. Aí, ser humano, nessas horas eu queria viajar nas suas ilusões, entrar na sua mente e poder te salvar, te resgatar pro mundo real novamente. Sua mãe, essas horas, está tão triste, mas tão triste com a sua pessoa, que ela prefere morrer ao invés de ver seu filho assim, desse jeito. Pare um momento e pensa, tá bom? Em Deus, pelo amor de Deus, ser humano. Meus amigos a lhe abandonar, sua mãe que vive a chorar.